Romeu, 500 pés, ele ponto da DMS, confirma? Afirmativo, acusará visual. Gente. 517, chama pronto para o táxi. Gente, autorizado, chamar para o táxi, para 3517. Alô, táxi, na 390, tem 43330, Natal. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 110, torre, 118, decimal 6, ajuste 10, 14. Bom voo, então 3890. Índia Alfa, 0386, bom trabalho, obrigado. Na escuta. Só confirmando o perfil da subida, a ponta da colagem vai manter a proa até 2.000 pés ou a terceira milha, curvando à direita, intercepta 259 até a radial, até a coordenada Paza, que é a posição Arbor, e após ingressa na 292 até LEF. Já, ok. Obrigado. American 980. Bom dia, Zé 3890, para a Pantera 10, pronto. 3890, ali mantém. Zé 3890. Ground Control, American 980, clearing active runway for position 11. American 980, good morning, taxi via Alpha on the comeback approach in taxiway Juliet. Yeah, Alpha and Juliet should be positioned at 11, American 980. Copy, hold short, taxiway Juliet, American 980. I understand, hold short, taxiway Juliet, American 980. Solo Rio 5973, Bate 3, para push, acionamento. Remota meia dúzia do Bate 3, autorizado, chama táxi, o Rio 5973. 5973 Rio, livre o funcionamento com ataque. Mike Tango Juliette, cópia. Terra Delta Juliette, hotel. Livre frequência até o regresso. À esquerda, realiza o perfil da subida Momo, Coquibu, após direto Petrolina, direto Teresina, decolagem da Coração. O transponder 5154 e o controle 1935. O Mike pega o Juliette. Mike pega o Juliette, autorizado Teresina, nível 280, decola da 10, curva à esquerda. Momo, não foi possível copiar a atenção. Petrolina, depois Teresina, Transponder 5154, frequência 11935. Ok, confirmando a subida, Momo, Coquibu, Kilo, Oscar, Kilo, Bravo, Uniforme, e após direto Petrolina, direto Teresina. Momo, Coquibu, após direto Petrolina, direto Teresina, Mike Tango 7. Planejamento correto no pátio 3, chama pronto, pushback, acionamento e de antemão, feliz Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada, chamarei para o estacionamento, Mike Tank Stead. Portanto, 3506 para o TAC com 118 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando com o fim. Confirme somente o PLB? 118 a bordo. Gente, autorizado táxi, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre, 118 decimal meio, ajuste 10 no 4, tem um bom voo, tá 3517. Pátio, Índia, Bravo, ponto de espera 118 meio, ajuste 10 no 4, bom trabalho, bom dia. 18, estamos controle 1935, bom voo. 1935 ou 098? 1935. 1935, camarada. American 980 after the traffic by Tank Company, taxi via Juliet, gate 11. Via Juliet, gate 11 after traffic outbound American 980. A 3890, contato na decolagem, suba ao 330, saída Pulga. 330 Pulga. Controle de Salvador, muito bom dia, trip 5316, bom dia. Bom dia, 5316, desça para 4000 pés, ajuste no 014, chegada a Man. 4000 pés, chegada a Man, 014. Decolagem, Santa Cira 10, Anson 120 graus, 9 nós. 7, 5, Recife, 1251, alternativa 123325. 251-2325, obrigado. 3597, ponto de espera próximo. 3597, Alima 10. Alima 10, eu tô 3597. Padua. Autorizado o táxi, em frente, via última direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre, 118 decimal 6, o ajuste no 014, tem um bom voo, Rio 5973. Obrigado, bom dia, ajuste no 014, em frente, livra na última, na Índia, Alfa, ponto de espera no 01860, Rio 5973. Pronto para o push. Oscar Golf, acione 5175, 5175 no transponder, chama agora o controle 6935, decolada os 35. Ok, obrigado, acionado 5175. Olha o Oscar Papa Golf, decolou da 17. Tango Oscar Papa Golf, contato na decolagem. Suba ao nível 060, saída a bom. É nova? Então ele ligou hoje, nós também estamos aprendendo aí. É. É a mesma gole, né? A restrição que anteriormente era de 4 mil pés, fica a 3 mil pés até 15 milhas. Se não tiver, se tiver condições de ultrapassar o nível 100 a 15 milhas, pode cumprir, ou se não, mantém 3 mil pés até 20 segundos. Ok, vai manter os 3 mil. Controle Salvador, bom dia, Azul, 4208, passando 160, receita 150, a Prodmari. Controle Salvador, bom dia, Azul, 4208. Bom dia, 4208, descida para 050, chegada Mari. 050, Mari, 4208. A 3890 está passando o nível 160, vai chamar agora o Centro Recife na frequência 12685, alternativa 12545. Recife 12685, 12545, 3890. Controle, papapá, Mike Leite Romeu. Mike Leite Romeu, controle Salvador, prossiga. Permanente. Copiado, Maxilete Romeu, setor da BR, escuta permanente. No 7 aos 39, chama agora o controle 39 decimal 35, bom voo. 935, bom dia, Zé. A Golf vai atingir 13 mil, mantém? Afirmativo, a sua Golf aguardando para prosseguir na subida. Novo. Controle 3597, bom dia. Bom dia, 3597, contato na decolagem, submantenha o 380. Deixa eu dar saída a bordo. 380 na bordo, 3517. Rio 5973, o vento 120 graus com 099, sem livre decolagem, pista 10. Livre decolagem 10, Rio 5973. Gente, qual seria a pro ideal para o destino? 250. O Oscar Papa Golf pode prosseguir direto ao destino, porém restrito ainda a 3 mil pés devido a tráfego na chegada. Ok. Poderia voar na proa 230 para evitar uma formação? Afirmativo, pode voar, pode fazer esse atual desvio, mantendo 3 mil pés. Ok. Agora na proa 230. Polo Salvador, bom dia, Rio 9642. Rio 9642, autorizado Galeão, nível de voo 380, reporte para cópia. Estamos pronto para cópia. O Rio 9642 está autorizado para o Galeão, nível de voo 380. A rota Pêrsulo 10, até a posição SMAP Eco Serra Mike Alfa Papá, após direto Lúvito Lima e Uniforme Vitor Tango Oscar, e posteriormente direto Barbacena e posteriormente Toqui. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leida, depois voa direto à posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Frequência do controle Salvador 11935, a torre 118, meia dúzia, o seu código 5167, Rio 9642. Primativo, autorizado para Galeão 380, pela Uniforme Zulu 10, direto SMAP, depois direto Lúvito, depois direto Barbacena, depois direto Tonquim. Decola da pista 10, com curva direita, saída da El, Leda, Bride. 119.35, 118.6 é a torre e 5.167 é o transponder. Depois de pronto para o posicionamento, Rio 9642. Agora. Paulo, Mike Tango Juliette para posicionamento. Mike Tango Juliette. Está autorizado a reportar táxi, Mike Tango Juliette. Atrasado a reportar a táxi, Mike Tango Juliette. Tank Sunjet, pronto para o táxi. 03 a bordo, alterna Belém, 3 horas e 40 minutos de autonomia. Barra Romeu, Max Juliette, autorizado táxi via Flight 1, Índia, ponto de espera da 10, torre, 18.6. Flight 1, Índia, ponto de espera, torre 118.6, Max Juliette. Max Tango Juliette, é o solo voltando. Max Tango Juliette. É só uma correção, na saída o fixo, é o segundo fixo, o primeiro é Momo e depois é Cogbo, é Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, ok? Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Gente, é Cogbo em vez de Cogbo, Mike Salvador, bom dia, 353, bom dia. Caribe 53 no meio, autorizado táxi via Alfa, ponto de espera da Juliette. Alfa, ponto de espera da Juliette. Investindo 316, táxi via Alfa. Reporte em Juliette. Alfa irá reportar na Juliette, 5316. Thank you. Rio 9642, Rio Solo Salvador. Rio 9642, Rio Salvador. 9642, não escuta. Confirmo como recebe. Eu estou tentando identificar, tem uma fonte que está bloqueando a nossa frequência. O senhor recebe bem o solo? Quem está tá com essa ideia mesmo, de que tem alguém bloqueando. Ok, obrigado. O 5316 na Juliette. Solo Salvador, o Trip 5316 na Juliette. Trip 5316, autorização ingresso no Pátio 1. Autorização do Pátio 1, parada é a 12, né, Chico? Trip 5316, autorizado no Pátio 1, no remoto no 3. Gente, Pátio 1, remoto 1 no 3, 5316. Solo Salvador, bom dia, Azul 4208, Azul. Azul 4208, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 1. Não, portão 03. Portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, Azul 4208. Viu? 9642 para o pushback acionar. Rio 5942, está autorizado o push acionamento, reporte táxi 9642. 642. Para atenção.